Bahia Salvador, é o Stan 3520. Stan 3520, prossiga. Nossa escuta para copiar Aracaju, se possível, nível 130. Ciente, Stan 3520, ciente da pista 1028 fechada a partir deste momento, aos 30, devido a desemborrachamento. A informação que nós recebemos da empresa é que foi feito um acordo aí com a supervisão do aeroporto. Teríamos mais 10 minutos aí para decolar. Afirmativo, só um instantinho, vou checar com a infraero, ok? Só um instantinho. Obrigado. Conseguiu uma posição para nós, torre do 3520. Zing 20, sim, ele está correndo com o CGNA. É, só um minuto. Está na sua escuta, obrigado. 520 na escuta? Afirmativo. Ok, então nós esperamos a resposta do GNA, que a princípio o GNA informou que não vai autorizar. Precisa de um representante do Batam, lá não tem ninguém, se eu não me engano, para representar a companhia, porém, então, só pega uma resposta genial, ok? Entendi, então, que vocês estão aguardando a resposta genial, é isso? Isso mesmo. Positivo. Correu 3520. 3520, prossiga. informação da companhia que a administração do aeroporto autorizou, pediu para vocês entrarem em contato, por gentileza. Sim, a gente está no telefone já com o pessoal da Infraero e estamos aguardando também uma posição quanto ao CGNA. Só um instantinho, e a gente já está no telefone já com o responsável, assim que eu tiver uma resposta a gente entra em contato, ok? Só um instantinho, por gentileza. Estou nessa escuta, obrigado. Plano 3520 na escuta? Na escuta. Agora sim autorizado. Pronto, cópia, Aracaju? Prossiga. Só confirmando, solicita o nível 130, é isso? Afirmativo. Gente, autorizado Aracaju, nível 130, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 1, 19.8 e aciona 0260 no transponto. Aracaju 130, decolada 10 à esquerda, Puca Jamo Aracaju, 198, 0260 no 8, está pronto para o pushback acionamento. Está livre, chama táxi, o ajuste no 0 no 3 agora, está no 3520. Chamarei táxi, está no 3520. 3520, tá pronto para o táxi, 76 pessoas a bordo, autonomia 0152, alterna Recife. Então 3520, táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 03. Ajuste no 03, confirme as pistas pronto. Pátio principal, após taxiway Índia, e até o ponto de espera da 10. Devido ao trecho entre Alfa, Juliette e a Índia está impraticável, ok? Tá, quente. Do táxi, parte principal via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, TAN 3520. O TAN 3520 está pronto no ponto de espera. TAN 3520 autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 280 graus 02 nós. Livre alinhar e decolar pista 10, TAN 3520. 3520, decolado 254, controle em 1 no 9 decimal 8, bom voo. 1 no 9 decimal 8, 3520.